seu dinheiro já não dá pra nada. Recebeu ontem, nem pagou o aluguel. A prestação do seu fogão está vencida e na tendinha seu Toinho disse: irmão, cadê o meu? O gás secou e o agiota está na porta. Falta alimento e vestes para os filhos seus. Eu vejo que você não é abençoado, está sendo amaldiçoado porque está roubando a Deus. Escute bem, há vários tipos de demônios. Tem o que sai somente em nome de Jesus. Mas quando trata-se de uma legião, o caso é sério e diferente, é com jejum e oração. Mas há um tipo que é muito mais perigoso. Jejum e oração não faz ele fugir. Está escrito que é Deus quem repreende. Quando você der o dízimo, essa miséria vai sair. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite e a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar. Receba se você precisa. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite e a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar. Receba se você precisa. Vai mudar tudo de hoje em diante em sua vida, porque Deus vai repreender o devorador. Agora que você já é um dizimista, comece a mudar de vida, tudo novo se formou. Se o seu desejo é ter uma vida abençoada, saiba que é dando que você vai receber. Mas se você fechar as mãos como fazia, vai voltar tudo de novo, quem avisa amigo é. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite e a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar. Receba se você precisa. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite e a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar. Receba se você precisa. E tudo em sua vida mude pra melhor. É necessário que você faça a sua parte, abrindo a mão para a obra, sendo fiel ao Senhor. Você vai ver que vai chover no seu deserto, aleluia. Tudo que é seu Deus vai fazer multiplicar. E onde pisa o seu pé é terra sua. Tome posse da vitória que hoje o Senhor te dá. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite e a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar. Receba se você precisa. Vai sobrar na sua mesa o azeite, em sua casa o azeite e a farinha da panela. Deus não vai deixar seu pão faltar, só quero te avisar. Receba se